Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asila Cast. Aqui é Joel Suki, não contavam com a minha astúcia. Aqui é o mestre e a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Olha aí. Aqui é Talos e siga meus bons. Olha aí. E aqui é o Neto Maru e Time is Money. Xiii, mano. E pelas frases, né, a gente vai falar hoje sobre Chaves e Chapolin, né, cara, olha aí. E Chespirito também, que vale a pena falar sobre ele. E quem? Chespirito, né. Quem se doido? Tu vai saber do programa, cara. Vamos lá. E veio. Vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. Escreva para o AsilaCast, o endereço é asilacast@asileitor.com.br. Siga o @asileitor no Twitter e o iTunes. Se você usa o iTunes, clique aí para assinar o AsilaCast. E os downloads, basta clicar no link da postagem, baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar o AsilaCast nas caixinhas de som, né? As famosas caixinhas que a gente popularizou, né? E se você já segue o Asileitor no Twitter, faça aquela parada de FF e bote o Asileitor no meio, né? É verdade. E vamos lá pros recados. Recados não, né? Os merchans, que agora a gente tá cheio dessas paradas, né? Pois é, cara. Dia 21 de agosto, se você mora em Minas Gerais, Montes Claros, vai acontecer lá o Anime King. Olha aí, cara. Um evento novo que vai estar começando, cara, cheio de atrações. Ações massas, cheio de novidades aí, né? Se você tá curioso pra saber quem é que vai participar desse evento, cara, dá uma escutada nessa vinheta aqui. Para tudo! Agora em Montes Claros, Anime King! O evento de anime e mangá do Norte de Minas! Vai ter show, RPG, game e muito mais! É isso aí, cambada! Aí vai ter a nossa presença, os irmãos pelados dos fundos, caribão! Vai ter concurso de cosplay, maluco, com prêmio e dinheiro! Não esquece, dia 21 de agosto no Colégio Unimax, amanhã de pau! Pois é, cara, o dia inteiro vai ter várias coisas, né, cara? Card games, bandas, esgrima, olha aí, cara. Esgrima é massa. Dança do ventre, cara, essa parada é essa. Agora a dança do ventre foi curiosa, viu? Dança do ventre, cara. Porque os caras estão querendo ser diferente, mano. Dança do ventre. Pra você que gosta de anime, mangá, tá de bobeira aí em Minas Gerais, aparece lá que no mínimo, você vai ver alguém fazendo a dança do ventre, né? Eu te aí deixar o link aí pro site dos caras e pro Twitter. Dá uma conferida lá. Finalmente, né, cara? Depois de muito trabalho, o Asileitor está na Saraiva, cara. Olha aí. Depois de muita P aí. É, pois é. Se você estiver pensando em comprar qualquer coisa, cara, DVD, livro, notebook, jogos, máquina de lavar, geladeira, dá uma passada aí no link do Asileitor, que tem vários descontos, né, cara, em vários produtos. E aproveitando essa deixa da parceria aí com a Saraiva, aproveita e clica aí no link da postagem. A gente vai deixar um bannerzinho singelo, né, um conselho de amigo. do livro Chaves de um Sucesso. Cara, olha aí. O cara já entendeu qual é o trocadilho, né, da parada. É, cara, já que a gente tá falando de Chaves, nada melhor, né? Nada, cara, melhor do que falar do livro Chaves de um Sucesso. É, pois é, é um livro completo. Pra você que tem curiosidade sobre esse ícone da TV, agora o Mega Master Super Sucesso. Puta aí, o best-seller Full Power, que a gente inclusive conseguiu um desconto, né, pra tá vendendo esse bicho aí. Se você clicar no link do Azileitor no banner, tem desconto, hein, desses dois livros. É porque o cara pensa que a gente foi atrás só da parceria, O cara, mas eles conseguiram a parceria e daí? Daí é a questão dos descontos Azil, né? O grande best-seller aí é o Seu Madruga, Vila e Obra. Puta que pariu, esse livro aí, bicho, o título já diz tudo. E fala único e exclusivamente só sobre o Seu Madruga, né? Cara, e é uma viagem, cara. Esse livro é muito bom, é fantástico. Sabe quando eu vi esse livro, cara? Caralho, bicho, o livro do Seu Madruga. E tu sabe que eu acho mais aceitável existir um livro do Seu Madruga do que o da própria Vila do Chaves inteiro? Não, é porque é sério, pô. Porque tu pensava, o Seu Madruga, o bicho é engraçadozão e tal. O bicho é o maior comédia. Mas, meu amigo, nas páginas desse livro aí tem coisas do Madruga que você nunca imaginou, cara. A história dele é foda, cara. Vale muito a pena, mas enfim, são dois grandes livros aí, dois livros espetaculares que não podem faltar na sua coleção. Compre com preço bem mais barato, né? Clicando no nosso banner. Dá uma conferida lá, clica no link. Primeiro e-mail. E-mail, porque a gente passou uma porrada de tempo falando repetidamente Parangarico Tirimiruaro, né? O cara fica todo... É a palavra cabalística, né? Primeiro e-mail, Wellington Flauzino, sem idade, sem cidade, sem profissão. Olha aí. Pô, galera, estive um pouco afastado do Azileitor por causa do meu computador, que foi encontrar Jesus. Famosão, né, bicho? Computador do cara. E agora olhei e vi aqui no feed do Azileitor, tomei o maior susto com o título Picas do Universo. Quando vi de cara, pensei, puta merda, os caras resolveram sair do armário. Aí dentro, pô. Mas depois, abrindo o site, vi que não passou de um mal entendido. Mas a princípio foi cômico. Pensei que vocês iam fazer um cast sobre John Holmes e de Bengala e essa galera aí de mais de 25 centímetros de idade. E tu sabe que realmente foi um trocadilho meio enxame, porque muita gente, quando viu, pensou que fosse ser o famigerado Azila de pornô, né? Próximo e-mail aqui vem de Maicon Vorks, que continua sendo auxiliar de porra nenhum em São Paulo. E ele começa aqui: fala, galera. Primeiro, parabéns pelo cast e pela variedade de temas. Muito bom. Agora, como puderam esquecer do maior pica das galáxias do Brasil, rapaz? Como é que vocês fazem um negócio desse de não lembrar do conterrâneo de vocês? Didi Mocó, cara. A lenda, o mito, a lenda viva da arte da pilantragem. É verdade. Não, mas tem duas versões do Didi, né, cara? Tem a versão antiga e tem a versão atual. Ele não perde a chance de dar uma baforada de extintor, né, nos caras. Tu sabe que tem até uma piada que o pessoal disse que a morte da turma do Didi vai ser porque tem um incêndio. É isso. E os caras vão querer apagar e os extintor tá tudo seco, né? É. Aí os caras... Porra, Renato! Fiquei feliz de vocês terem lembrado do mestre Alborguete, cara. Como sugestão de temas, vocês já pensaram em fazer uma entrevista com o Falcão? Olha aí, cara! O Falcão brega mesmo. É porque realmente eu não pensei no Falcão Stallone. Pensei no Falcão que usa um girassol como lapela. Ai, cara, Falcão Stallone. Ele também é conterrâneo de vocês. Acho que daria um excelente programa com regionalidades e coisas nordestinas, até porque vocês do Azila são muito bons e o Falcão é um gênio. Sou fã do cara e eu também, mano. Eu digo que se a gente conseguisse fazer um programa com o Falcão, meu amigo, fica aí a sugestão do cara, a gente vai ver o que é que pode fazer. E como todo bom tarado, o Maicon aqui pede no final que as meninas voltem a participar do cast. A gente vai fazer um episódio em breve com elas. Próximo e-mail, Rubens SJR, 20 anos, aspirante a programador, São João da Boa Vista, São Paulo. Nobres, adorei ouvir o podcast de vocês, sem dúvida um dos melhores que já tenho ouvido. Muito obrigado. Estou quase pegando as suas gírias. Já ouvi todos os casts, me identifiquei com muitas histórias, principalmente com as dos desempregados. Puta merda. E dos videogames. Mas quanto ao último cast, quero dizer que sou um grande fã dos quadrinhos do Homem-Aranha e digo que ele é sim um dos maiores heróis da Marvel. Marvel, olha aí. Se o Theo tivesse lendo esse e-mail, ele ia dizer que o maior era o Hulk. Que nos quadrinhos e na série clássica, na década de 90, ganhou no braço do Demolidor. Diz que o Homem-Aranha ganhou também do Vingador, do Blade, cara. Deu uma zoada no Wolverine e liderou a Guerra Secreta. Olha aí. Eu me lembro que o Homem-Aranha leva um cacete federal de não sei quem, fica agonizando lá no esgoto e é resgatado pelo Justiceiro. Faz muito tempo que eu li a série na época que foi lançada. Mas não liderou nada, não. Isso aí também já exagero. O Homem-Aranha é foda, mas... Deixando minha condição de fanboy de Homem-Aranha de lado, gostaria de dizer que vocês esqueceram de um dos maiores picas da galáxia do mundo dos animes. Hisoka de Hunter x Hunter. O Hisoka é foda, bicho, mas do universo de Hunter vs Hunter, se fosse pra dizer pica das galáxias, sem dúvida eu votaria na família Zaldai, cara. Além do Uchiha Madara do Naruto, Zaraki Kenpachi do Bleach e o Evil Motherfucker Mihawk do One Piece. Olha aí. Procure no YouTube Mihawk vs Zoro do One Piece que você vai ter uma noção. Na minha opinião, Kratos é uma das maiores esculhambações com a mitologia grega. Foda mesmo é o Vorang do Tekken e o robô do Chrono Trigger. O cidadão passou um tempo trabalhando naquela porra daquela floresta e ainda teve um tempo pra pressurizar uma pedra que ressuscita um personagem. E ainda bem que ele não disse qual, né? É um ouvinte ciente, né? Teve uma consideração aí com os ouvintes. Ele diz, graças aos seus comentários sobre o anime Hokuto no Ken, comecei a assistir realmente o Kenshiro é macho. Um dos poucos que grita fino sem deixar de ser macho. Só ele mesmo e o Bruce Lee. Olha aí. Quando era mais pivete, eu vi o Hokuto no Ken, eu achava uma sacanagem demais, né? Eu, que porra é essa, meu bicho todo troglodita aí com um grito fino desse, mano? Aí quando eu vim assistir a série mais recentemente, um pouco mais maduro, eu vi que não atrapalhava em nada, mas é só a maneira dele de expressar que ele luta com tudo. É verdade. Eu gostaria de pedir um cast sobre jogos de filmes e animes. O de jogos de filmes já tem um, né, cara? E um antigo. Também os animes que foram baseados em jogos, como o Sengoku Basara, Pokémon. O do Pokémon, inclusive, já tem um cast dele, né, cara? Dá uma olhada nos antigos aí que já tem um do Pokémon. Nesse mês de agosto, aguarde, confie, porque eventualmente a gente vai quebrar o seu galho de alguma maneira. Valeu, pessoal. Parabéns pelo podcast. O próximo e-mail é do Rodrigo Iron Man. Aí nessa hora o ouvinte já deve estar esperando alguma história fantástica. Pois né? É. 17 anos, Praia Grande, ST. Fala, galera da Zilla Cast. Muito massa esse último cast. Realmente todos os personagens que foram citados são fodas, mas tem alguns personagens que eu acho que merecem ser citados aqui e vale a pena a minha pequena listinha porque eles são fodas. Aí ele mete aqui o Simon do anime Gurren Lagann. Ele tem o maior robô da galáxia. Esse daí eu não conheço. Eu também nunca ouvi falar dessa. Vou dar uma conferida aí. Ele manda aqui também o Thanos da Marvel. Ixi, ele tem o poder para destruir e reiniciar o universo. Aí ele fala aqui também do famoso Radamantes, né, do Cavaleiro do Zodíaco. E ele ainda finaliza aqui pedindo que a gente tivesse falado do famigerado Deadpool, cara. E aí, cara? E eu volto a dizer que o Deadpool, ele tá mais pra fuleiro do que pra foda. Pois é. E o Iron Man é tão foda que só vou dizer que uma palavra que descreve ele, o Proton Cannon. E aí, cara, não podia faltar o Iron Man, né, no Rodrigo Iron Man. É, bem, vamos encerrar por aqui. Gostaria de pedir um favor, se um dia vocês fizerem um cast sobre animes ou adaptações de quadrinhos, eu gostaria de participar. Continue fazendo um ótimo trabalho, falou e tal. E a gente chama o Rodrigo Iron Man porque provavelmente esse bicho sempre tem histórias enxamísticas, né? Pra tá... É, cara. Ah, o Iron Man também tem que chamar os Vingadores, né? O Capitão América, o Thor. É, pô, esse bicho podia, já que o Capitão América tá em evidência, né? Ele podia quebrar o nosso galho e arranjar um exclusivo, né? Uma parada dessa. Pois é. Próximo e-mail é do Fábio, de Recife, Pernambuco, 25 anos. Oficial da Marinha Mercante. Puta, olha aí, agora o negócio ficou bom, mano. Agora o asilo tá... Olha aí, pro cara. Mundo, né, cara? A Marinha Mercante é mais massa porque eles ganham mais. E aí, também esses bichos foram citados no Piratas do Caribe, né? Escuto o Asila Cast desde a indicação do Easy Nobre. De novo, né, cara? Easy Nobre. Salvando a gente. Quebrando, né, nosso galho aí, né? Já viciei e também viciei minha namorada. Olha aí, tá certo, né? Certíssimo. Se você tem uma namorada, vicia ela também. É um beijo pra sua namorada. O Cast 28 foi hilário, desde o Yoshi Jumento até o final, onde ele pina de medo com o Fábio bombado. Inclusive, tal entidade deve entrar pro hall dos mitos da Asila Cast, assim como o grande senhor Pinóquio, o rei dos picaretas. Olha aí. Tu sabe que a negada só não fresca mais com o Fábio bombado, porque realmente esse bicho é campeão. Lutador de wrestling, né? Uma parada dessa, o cara luta MMA e tudo mais, e ele anda nas áreas. É, cara. E finalizo o e-mail com os meus parabéns para toda a equipe. Por favor, mandem na gravação um te amo para a Júlia, meu amor de todas as minhas vidas. Olha aí, meu cara. Olha aí, o cara é malandro, manda uma declaração de amor aqui pra Júlia e tal. Só falta o pedido de casamento agora daqui do enviou. É mesmo, né, bicho? É. Ah, mas ele é um cara apaixonado e religioso, né? Porque ele diz que ela é o amor da vida dele por todas as vidas dele, né? Então, negócio de alma gêmea aí. É verdade. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Não tem como começar a falar do Chaves e do Chapolin sem antes falar do gênio, né, cara, que criou esses dois grandes ícones do humor, né, do seriado. Humor mundial, né? É, cara. O cara nasceu em fevereiro de 1929, cara. Eita. É quase um centenário, né, esse cidadão aí. Nas cavernas. O cara nasceu na cidade do México, filho de Francisco Gomes Linhares. Chiquinha. E a Elza Bolanhos Cacho Aguilar. Na época, a mãe dele era secretária e bilíngue. E o pai dele, ele era artista na época. Foi pintor, desenhista. Então a mãe dele ganhava mais do que o pai dele, né? Provavelmente. Talvez não, porque o pai dele, cara, trabalhou em diversos jornais conhecidos da época, né? No México. O cara era uma figura da época. Era cartunista e tudo mais. O cara era foda no desenho. Nasceu, então, o Roberto Gomes Bolanhos, que ele é irmão do meio do Francisco Horácio Bolanhos. O Bolanhos, o Roberto, ele gostava de desenhar, né, cara? Sempre gostou muito de desenhar. Ele devia ser daqueles alunos que desenhava no caderno, né? Mais do que escrever. Tinha uma vida boa, né, esse cara? As vidas de desenhista, né, mas só amar. Desenhista de colégio, né? E foi daí que surgiu essa parada dele estudar engenharia. Realmente tudo a ver, mano. É, cara. É que ele gostava de desenhar, o pai dele deve ter sido o pai dele, né? Que incentivou a ele. Ah, tu gosta de desenhar, então vai fazer engenharia. Eu ainda afirmo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Porque eu conheço muita gente que desenha, eu desenho um pouco, e a última coisa que eu pensei em fazer foi engenharia. Pois é. É porque tu não sabe o poder da engenharia. O bicho queria ser um engenheiro, né? Em breve eu estarei nesse ramo aí. Engenheiro é um título massa, mas o cara fica careca, mano. Inclusive, o Bolanhos, ele começou a cursar a faculdade de engenharia na época. Obrigado, eu acho. certeza. Só que na época que ele tava estudando engenharia, ele começou a se interessar na parte de ser escritor, né? Ele queria ser escritor desde pequeno. Como ele desenhava muito, o sonho dele era ser escritor e ator. Antes do... ele abandonou o curso, só que antes disso ele conseguiu uma vaguinha como boxeador amador, cara. Ele... caramba, o bicho era doideira, que a banda era negada. Caceteiro, mano. Aí daí tu vê que deve ter sido daí que surgiu aquele episódio do boxeador, do Madruga, né? O Madruga ali é do mal. E que no México não é muito difícil, porque pra quem não sabe, o boxe é um esporte nacional do México, cara. É quase tão aclamado quanto a luta livre, né? Pensei que tu ia dizer o futebol aqui no Brasil, mano. Não, não, porque o massa lá do México é a luta livre com máscaras. Isso aí que é o doideira. E depois vem um boxe. É, tem aquelas lutas lá, né, dos caras mascarados, né, lá do México. Pois é, essas daí são massas. É verdade. É, tipo um WWE com máscara. Tô ligado. Carreira de boxeador foi curta e ele começou a trabalhar como publicitário. Isso aos 22 anos, o jovem Bolanhos lá. Começa a trabalhar com publicitário. Na época, ele começou a se relacionar com o pessoal que trabalhava em rádio, programa de TV, cinema. Também, mas tu sabe uma coisa engraçada? Tu disse que ele entrou na engenharia, né? Só que ele gostava de escrever. É. Não, o Robertão ali gostava de escrever e tal. O cara queria ser um artista... e virou boxeador, mano. O que tem a ver um corpo com a outra? Ele devia ser uma fase negra, né? Na vida do cara ali. O cara não sabia o que é que fazia, né? Na época. É, meu cara tava traumatizado porque tava sendo obrigado a fazer as coisas. Aí tem então, aquela putaria, né? O que tava dando dinheiro na época era lutar boxe, né? E aí... aí ele começa a se relacionar, né, com essa galera aí do meio das mídias da época. Tu vê que quando o cara entra pra publicidade, o naipe dele já muda, né? Ele já começou a usar umas camisas zona de gola pontuda, né, pra fora e tal. Começou a usar um tupete. Pois é. E isso, ele começa a escrever roteiros pra esse pessoal. Ele começa a escrever roteiros pra rádio novelas que eram sucesso na época, né? Que enfim, nós estamos falando aí de 1940 e cacetada, né? 1950. Ele, nessa época, metade da década de 50, no começo, né, da década de 50, ele começa a escrever com mais afinco pra essas mídias de TV, programas de TV. As contas apertando, né? É, cara. Ele escreveu pra alguns seriados de televisão, alguns filmes de cinema. Ele fez filme, ele? Fez, ele escreveu os filmes, ele. Não, mas ele fez filme, participou, ele foi o ator. Ator ainda não, mas ele escrevia pro cinema alguns filmes. E tu sabe que a complexibilidade de escrever um roteiro é enorme, né, mano? Não é... Isso é pouca merda não, né? E ele foi no cinema que o cara recebeu o apelido que ele tem hoje, né? Que foi graças ao Agustín Delgado, que na época era um diretorzão de cinema fudido lá do México, que apelidou o cara de Chespirito, né? E tu sabe, mano, que toda vida eu pensei que esse nome Chespirito fosse tipo um apelido malacoso, né? Sei lá, porque o cara era baixinho, então porque o cara era malandrão. É, porra, é Chespirito. O cara tem 1,60m só, né? É, sei lá, fosse tipo aqueles apelidos de Bama, tipo Telos, uma parada dessa. É, cara. E você é tipo um apelidozinho sacana, né, pra ele. É, mas tipo aquele apelido que quando o cara diz, o cara fica puto e tal. É, porra, Chespirito, é a mãe, não sei o quê. Esse apelido dele de Chespirito, na verdade, é um diminutivo castelhano pra palavra Shakespeare, cara. Da ver. Aí mostra o moral do cara, sim, né? Mas porque, aí, né? Então, peraí, o cara era engenheiro e nas horas vagas ele fazia filme, né? Ele trabalhava com publicidade... Dublê de Shakespeare. Dublê de Shakespeare. É porque a turma diz que tem essas paradas, né? Todo mundo tem, vamos dizer, tipo uma versão mexicana, né? Era o alter ego mexicano dele, mano. Faz sentido. Ele trabalhava como publicitário e escrevia nas horas vagas os roteiros pra rádio, televisão. Ninguém tem paciência comigo. Chespirito, ele atuou como roteirista, isso na época. Ele ficou nessa parada aí durante 10 anos, cara, da vida dele, ele atuando como roteirista, escrevendo direto. E ele, um dos programas mais populares e de sucesso que ele fez, foi que ele escreveu, na verdade, foi um chamado Cômicos e Canciones. Na época, isso em 1960-65, tinha dois programas no México que disputavam o primeiro lugar de Ibope. Na época era o Cômicos e Canciones, estúdio de Pedro Vargas. E tu sabe que esses dois programas aí, cara, eles, na época, o Chespirito escrevia pros dois, né? Aí era foda que ficava tudo na mão dele, né? Ele que escolhia quem era, qual era o que ia ganhar e tal. Pois é. O enxame, mano, porque devia ser tipo ele jogar xadrez contra ele mesmo, né? Pois é. E em 66, um ator conhecido no México, o Mario Moreno Cantinflas. Inclusive, esse cara é mega consagrado, que ele é um ator mexicano conhecido em Hollywood. Já fez vários filmes. Que foi conhecido, né? Porque que foi conhecido. Da década de 60 pra cá, só deu Marlon Brando, né? Aí o... Marlon Brando. O Cantinflas, esse ator, ele chamou o Bolaños pra fazer uma série pra ele. Que era mas o... Bolaños, porque ele era gordo, né, mano? mas esse bicho tinha uma barrigazinha assim e tal. Ele chamou o Chespirito pra fazer o El Estúdio de Cantinflas. Que, em teoria, tinha tudo pra dar certo, né? Porque ia ser um dos atores mais fodas do México, com um roteiristazão violento, né? Porque nessas alturas, o naipe do Chespirito já tava lá em cima, né? O cara, vamos dizer, monopolizava os picos de audiência da TV mexicana. Parece que esse Cantinflas aí, a galera não gostava muito dele porque cancelaram o projeto, porque o cara era todo despretensioso, o cara não falava. O cara era caloteiro, o cara pedia dinheiro e não pagava. Na verdade, ele era daquele tipo de comediante que não falava, ele falava e não pensava no que ia falar, ele só ia falando, o pessoal não gostava muito dele por causa disso, que ele seguia muito. Chama mais doideira. É porque ele usava muito de improviso no, nas peças dele. Aí. Que absurdo, aí. Mano. O cara fazer humor com improviso é um absurdo. Mas na época o pessoal, hoje em dia isso é aceitável, né, cara? Mas na época, década de 60, cara, isso era absurdo, cara. O cara fazer uma coisa sem roteiro, sem nada. Tu sabe por que que era absurdo, mano? Que o cara gravar um retake, mano, devia custar uma fortuna, mano. Pior que é verdade, cara. Aí vai que esse bicho tava lá gravando e fazia uma merda. Aí era um prejuízo, fechava a emissora, mano. Isso pouco tempo depois da guerra, né, cara? Era complicado ter um ator assim, um improviso e tal. A negada falar o corta, tudo de novo, né? É um choro, né, pra falar o corta. Vai comprar a fita, né, os caras? Pois é. Beleza, aí cancelaram o projeto, só que depois o Chespirito, já conhecido, né, mega famoso pelos roteiros e tal, ele foi contratado por uma TV, na época a TV Tim, né, sim, em 1968. Isso foi um convite que ele recebeu de um dono de um programa chamado Sérgio Pena, que conheceu ele, né, na época com os roteiros dele, era conhecido, e a galera era abrir um espaço de meia hora todo sábado pra ele fazer o que ele quisesse, o Chespirito. Ele tinha um programa só dele. Ah, pois é, e que pra ele, mano, foi uma oportunidade única, porque ele atirava pra todo lado, né? Ele fazia humor, vendia radionovela, fazia cinema. O cara devia ter, nisso aí você já vê que ele devia ter uma criatividade absurda, porque todas as mídias o cara tava trabalhando e se dando bem, né? Pois é. Locutor de rádio, era? Direto, fazia propaganda de todos os tipos, é? Na época, cara, no México, o Chespirito tava em todas, cara. Ele, em tudo tipo de texto que fosse massa, ele tava no meio, né? O cara foi um gênio dos textos. É, o cara realmente era muito foda, realmente. Ele tinha um nível, assim, de se meter em todas as coisas, assim, a nível de mídia, que era incrível. Assim, tanto a nível de mídia, como na escrita, produzir romance, produzir novela e tudo. Era um dramaturgo excelente. O cara era super criativo. O cara tava em todas as mídias e em tudo o cara fazia textos geniais, cara. É verdade. Será que ele ganhava bem, hein, mano? Deve ser, né? Deve ser. Porque tu já pensou, mano, pro cara se meter nesse desespero aí todinho, mano? É porque ele gostava. Eu acho que a diversidade dele era tanta, cara, que ele não tinha como. Digo que se ele ganhasse mal, eu paro de trabalhar o meu amigo. Tá, começar a escrever telenovelas até. Eu assistiria mesmo, uma telenovela do Telos. É por causa que se o cara que fazia de tudo, trabalhava em 10 corpos ao mesmo tempo, ganhava pouco, imagina o que é que eu vou ganhar ali trabalhando só em uma. Então, eu paro amanhã mesmo. Mas tu sabe que esse negócio do cara ter só um emprego é coisa do passado, né? Hoje em dia eu conheço, vamos dizer, de quase todo mundo que eu conheço, 60% do pessoal tem dois empregos. Daí o Chespirito ali na época, ele devia dormir o quê? Uma hora, né, por dia. Que o cara fazia isso tudo, né, cara? É verdade. Agora, realmente, ele seria genial se fosse como tu tá dizendo aí, se ele conseguisse conciliar tudo isso e ainda levar uma vida normal, né? Fazendo Cooper, dormindo 8 horas por dia e tudo mais. E tem isso também, cara, porque tu sabe que na época, quando ele entrou pra TV Team, ele tinha chamado uma galera pra atuar nos quadros dele, né? Que ele tava bolando os textos pro... Inclusive os textos necessitavam uma condição física até boa pra uma pessoa que ia atuar. Aí ele contratou um pessoal, aí na época um dos atores desistiu, que ia ser o ator principal do quadro que ele tava escrevendo. Aí o cara, não, eu não vou fazer isso não, tal, não sei o quê. Chespirito, mano, olha o nome do programa. É porque o ruim era isso, mano. Porque só quem entendia a parada do Chespirito era os caras que eram do meio, mano. O cara que vinha chegando assim. Agora também era um lance bom, porque o telespectador que tava em casa via, próxima atração, Chespirito. Aí o cara, vixe, meu irmão, deve ser uma putaria zona foda, vou ficar aqui pra assistir e tal. É uma piada interna, né? Aí na época o Chespirito disse, não, então beleza, o cara desistiu, então eu vou fazer essa parada aqui pra ver o que é que faz. Aí ele começou a carreira de ator dele nesse naipe aí. Aí inclusive na época quando ele começou, tinha diversos quadros, né? Entre eles eram os Super Gênios de la Mesa Quadrada e o El Cuidano Gomes. A reunião de elenco pra contratar a galera do elenco do programa do Chespirito foi até interessante. Um dos primeiros que entraram ali no elenco dele foi o Rubem Aguirre, né? É mais fácil dizer o nome do personagem, né? Que era o professor Girafales, né, cara? Mas tu sabe por que é que foi ele o primeiro a entrar? Que o Chespirito tava lá na TV Team, né? Escrevendo lá na máquina de datilografar. Antiga TV Team, que hoje é a Televisa, né? Era uma emissora de TV zona fodida lá na época e tal, lá escrevendo. Aí dá fé, ele olha assim pela janela de vidro. Aí só vê um cara mó enxame, né, passando, aí, vixe, meu irmão. Aí você imagina o professor Girafales 30 anos mais novo. Pois é. Vixe, esse maluco é mó comédia, mano, um andaduzão dele, ele tem que estar no meu programa. É, nessa época o Girafales era um executivo, né, da TV Team. É, cara, então, ele era executivo da TV Team, cara. O Girafales com cargos importantes, ganhando rios de dinheiro. Aí vê o X-Espírito lá chegando, ei, mas tu tem que gravar aqui o meu quadro e não sei o quê. O professor Girafales ganhando os seus 7 mil cruzados, né, na época. Aí só o Girafales pensando assim, mas eu tenho um emprego fixo aqui, eu ganho bem, e tu quer que eu largue tudo pra gravar um quadro de comédia, mano, contigo? O que é que tu me oferece? Esse bicho, não, mano, tu vai poder fumar charuto, mano, durante o quadro. Bicho, é não, é, mas não, vamos, bora lá. Esse bicho jogou a maleta dele pra cima. Ele, o X-Espírito, cara, ele convenceu o Rubem a largar o emprego dele na Televisa e atuar no quadro dele, do programa dele, cara. Que era uma aposta, filha da puta, porque era um programa que ainda não tava consolidado no ar, era uma coisa tudo experimental, né? O X-Espírito, ele começou a pesquisar esses atores de comédia que são geniais. É, isso aí é o diferencial. O X-Espírito, eu já tenho um cara engraçado, né, que é o Girafales. Agora eu preciso daquele cara fodão, que é o que vai quebrar tudo e vai desbancar todos, né? E aí ele chamou, cara, um dos mestres do humor, que na época o cara já era ultra famoso, já na época, quando o X-Espírito chamou, que é o... Pera aí, mano, tem o solozinho de tambores. É verdade. E é o Ramon Valdez, cara. Ah, meu bicho massa, mano. Que pra quem não sabe, né, o Ramon Valdez... Ramon Valdez é o clássico Seu Madruga. Que era considerado o melhor humorista do México, esse bicho aí. Pois é, cara. Nunca deixou de ser. E ele, cara, já participou de vários filmes de faroeste. Inclusive tem um conhecido aí, que é o Fuerte, Audaz e Valiente, que no vídeo que a gente vai deixar aí no link aparece o Madruga novão, cara. Era uma covardia com ele aí contra os outros participantes, ou competidores. Não, mas ele tinha um bigode já na época, mas apesar de... Era covardia, mas porque é apelação. É. O cara olha pra cara dele e já começa a rir. Ele convenceu o Ramon a participar também, né, do quadro. E nessas alturas você já imagina que se o X-Espírito não fosse maçom, esse bicho tinha um poder de persuasão absurdo, né, cara? E aí a última a entrar pro elenco na época foi a Maria Antonieta de las Neves, né, que é quem não sabe, é a Chiquinha. Ela queria ser uma atriz, aliás, ela era uma atriz dramática, né? Ela sempre sonhou em ser, ela disse, inclusive, que nunca queria fazer um quadro ou um programa de humor. Ela queria ser, inclusive, a maior atriz de drama do México, nas palavras dela. É. E mais uma vez o X-Espírito consegue convencer a mulher a entrar no programa de humor, né, cara? Daí esses quatro caras, eles começaram a gravar o primeiro quadro, né, do programa X-Espírito, que era o Los Super Gênios de la Mesa Quadrada. Naquela época o cara já viu o naipe de comédia desses caras, né? E nesse programa ele já nasceu um personagem conhecido aí da galera, que foi interpretado pelo Rubem Aguirre, né? Que era o professor Girafales, né? É, mas nesse quadro aí, o X-Espírito, ele não é o Dr. Sapatinho, não. É, o Dr. Chapatinho é ele. O Ramon Valdez, ele fazia tipo um bêbado. Olha aí, a afinidade com Telos. Daí, nessa época, o programa já foi um sucesso, né, cara? Esses super gênios aí. Uma outra aquisição importante pro quadro do X-Espírito, que ele já tava escrevendo outros quadros, inclusive, pro programa. Porque o formato desse programa aí era mais ou menos como se fosse pro pessoal atualmente entender, mais ou menos como se fosse o Zorra Total, né? Assim, era... É tipo o quadro, pronto, o X-Espírito ele era como se fosse o Chico Anísio, né, no México. Pronto, é, Chico Anísio é uma coisa mais aproximada, realmente. E ele contratou também, ele chamou pra gravar um cara chamado Carlos Villagrán. E pra quem não sabe, esse o Carlos Villagrán é o cara que faz o Kiko, né? Ninguém gosta do Kiko, né? Tô calado. Mas tu sabe que na época o sonho do Carlos Villagrán, quando ele tava trabalhando de fotógrafo, ele queria ser comediante, né? Ou então ele queria ser jogador de futebol. Mas também é. Eu não me lembro como era o cenário futebolístico na década de 50, mas o cara com mais de 30 anos querer começar uma carreira de jogador, mano. É verdade. E ele já tinha um personagem conhecido já no teatro, que era o chamado Pirolo, né? Uma outra criação que inclusive foi do próprio Villagrán, não foi do Chespirito, que foi o Kiko, né? Vixe, momento polêmico, hein, agora. O Villagrán, ele já interpretava o Kiko no teatro. Ele só fez uma adaptação pra parada, foi? Quem chamou ele, inclusive, foi o Rubem Aguirre pra participar do programa. Ele, não, mas tu já tem esse personagem aqui que é conhecido, tal, esse tal de Kiko, bora fazer aqui uma ponta aqui no programa, mano, do Chespirito. Ele, vixe, mas é aquele maluco lá, é? É, mano, vamos lá. Outro cara que, outra pessoa que ele chamou também foi a Florinda Meza, né, que era uma modelo de propaganda na época. É porque ele tava seguindo a fórmula do sucesso, né? É. Depois que ele já tinha uns caras engraçados, o cara fodão, tava faltando a gostosa do programa, né? A Florinda Meza, né? Que o nome já diz quem ela é, né? Aí ele já tinha esses atores, né? E tinha que ter o cara gordo, né? É claro. Como é que se faz um programa de humor sem o cara gordo, porra? Não tem como. Foi isso que ele convidou um cara que trabalhava em rádios teatro, o Edgar Vivar, né? Que faz o Senhor Barriga, né? Que inclusive o Edgarzão era médico, né? É verdade. O cara deixou de ser médico pra ir pra putaria, foi. Pra tu ver o poder de convencimento do Chespirito, cara. No mínimo, o ambiente de trabalho desses caras devia ser animado, viu, mano? Porque o cara largar tudo pra entrar nesse lance, mano. E a outra que ele conseguiu contratar foi a Angelines Fernandes, né? Que isso aí já é a sobra de orçamento, né? Né, e ela era conhecida, cara. A Angelines é a bruxa do 71, né? Dona Clotilde. Dona Clotilde. A Angelina Fernandes, ela nem é mexicana, na verdade. Ela veio pro México por causa da Segunda Guerra Mundial, cara, que ela fugiu. Ela era croata, né? Não, ela era espanhola, cara. É, mas tu sabia que ela é ex-Miss Espanha? Caralho, cara. Pra você ver, né, cara, a bruxa do 71 foi Miss Espanha, cara. É, de Miss pra bruxa, né, realmente tem uma distanciazinha legal, viu? Pois é, cara. Pra você ver que o tempo não perdoa, né? Angelines Fernandes, ela foi considerada várias vezes aí como uma das mulheres mais bonitas do México, cara, também. E ela nem era mexicana, né? Tá aí, né, aí desse elenco surge o maior elenco de humor de todos os tempos, né, cara? Vale lembrar que nessa altura o programa já era um sucesso de tal maneira que já tinham aumentado pra uma hora de programa, né, no horário nobre da televisão, aos sábados, 8 horas da noite, né? Inclusive ele já tinha uns quadros conhecidos lá, o Los Caquitos, que aqui ficou conhecido como Chaveco, o Doutor Chapatinho, Vicente Gambon. Tu se lembra do Chaveco, Manel? Não. Mas tu já deve ter visto ele, porque ele já passou em alguns quadros do Chapolin, que é aquele tipo um malandrão com a blusa listrada de preto com branco. Ele me lembra muito o Isaías, porque ele é meio descuidista, mas no fundo ele é meio gente boa também. É, cara. Outro quadro também de sucesso foi o quadro do Los Chiflanditos, né, cara? Que era o que ficou aqui conhecido como Pancada, né? Agora tu sabe que era o massa do Pancada, bicho? É porque o Pancada e o companheiro lá dele, que eu não me lembro o nome, mas que era o Girafales, né? É. Esses bichos eram uma loucura muito grande, mano. Porque os caras, vamos dizer, os caras perguntavam alguma coisa pra eles, eles respondiam uma coisa totalmente absurda, mano. E, inclusive, também parece muito um colaborador aqui do cast, né? Não é, mano? Eu me lembro, a frase clássica deles, pra vocês terem uma noção, é aquela: ah, senhor pancada, obrigado, é. Não tem de queijo, só de batata. E aí o Chespirito, ele escreve, começa a escrever os quadros, foram os de maior sucesso na época, né, que é o Chapolin Colorado e o Chaves, né, cara? A gente sabe, cara, que na época que o Chapolin e o Chaves, eles entraram no ar, foi no auge da carreira do Bolaños, né, cara? Quando ele começou a surgir com os roteiros geniais dele mesmo, que... Ah, pra mim, o Chapolin foi o mais genial de todos, cara, é fantástico. E o Chapolin Colorado, que é uma sátira com os heróis americanos, né? Ou com Kamen Rider, né? Porque tu sabe que o Chapolin é um gafanhoto, né? Quando foi definir a parte de figurino dele, o Chespirito, ele disse assim: não, eu quero criar aqui um herói, mas eu não quero colocar muita coisa nele, não. Eu quero que esse herói, ele tenha medo e tal, corra dos inimigos dele. Ele queria fazer um herói mais humano, né? Por isso que o símbolo dele é um coração, né, cara? O famoso coração. E na época, a roupa dele, o pessoal deu 4 opções pro Chespirito, que era o preto, o branco, o vermelho e o azul, cara. Uma dessas cores é que ia ser a roupa da cor do Chapolin Colorado. Aí os caras pegaram e perguntaram: ei, Chespirito, mas teu herói vai ser baseado em quê? Não, mas num gafanhoto. Os caras: vixe, meu, fudeu, né? Só tem essas daqui. Que na época, né, cara, os caras descartaram o preto. Diziam ele que fazia tipo uma menção à morte, né? Não, o que eu li é porque eles dispensaram o preto, porque senão ele ia ficar parecido com o Batman. O Batman? Foi, cara. Mas eu acho que devia ser essa parada do Kamen Rider mesmo, né, cara? Que ele ia ser... Também, os japoneses já estavam de olho, né, nessa época. Aí diz: beleza, dispensaram o preto. Aí o branco, cara, a galera dispensou porque ia fazer tipo uma menção a... um ninja, né, e tal. O American Ninja? Não dá não, né? Não, ia ser... Não, o branco é porque suja muito, mano. E o branco é porque ia fazer tipo uma menção à religião, né, e dispensaram a cor branca ali. Aí, beleza, sobrou só a azul e a vermelha, né? Aí a galera: não, mas tu usar azul, quando a gente for fazer aquele efeito chroma key, que é aquele efeito, o famoso efeito Chaves, né, cara? Aí tu vai ficar invisível. Eu já ouvi o contrário, eu já ouvi que os caras quiseram empurrar o azul pra ele, aí ele já era altamente malaca nessa época. Não, mano, eu não vou de azul porque eu tô bolando aí uma parada aí que vai revolucionar o mercado de efeitos especiais. Aguarde e confie. Aguarde e confie. Vai revolucionar. Não, porque na época revolucionou pra caramba, mano. Qual era o seriado que tu tinha que tinha os caras voando? Mas na época não tinha, mano. Diminuindo e crescendo, né? Foi exatamente. Olha aí. Aí a galera dispensou, né, todas, aí ficaram com vermelho, né? A cor da roupa do Chapolin Colorado, né, cara? É porque vermelho é a cor do amor, mano. A cor do amor. Ei, tu ainda usa meia vermelha, Théo, pra ir trabalhar? Não. O mais legal, cara, é que o Chapolin Colorado, os roteiros dele era tipo roteiro de história de herói americano mesmo, só que o herói mesmo era completamente às avessas, né, de tudo, né? Porque esse bicho usava o All-Star amarelo, mano, e já quebrava o paradigma. All-Star amarelo, o famoso All-Star amarelo, cara. Isso, cara, no, na época, na década de 70, 75, por essa época aí, o programa já era um sucesso tão absurdo, cara, no México, que os caras conseguiram alcançar 60, 65 pontos de audiência, cara. Isso aí, se tu for parar pra imaginar, tu imagina o absurdo. Vamos dizer, tu trabalha numa empresa, certo? Tu imagina que 10 pessoas que trabalham contigo, dessas 10, 6 pessoas vão sair do trabalho cansadas, vão chegar em casa e tomar banho e jantar assistindo Chapolin, cara. É, verdade. Já pensou a moral desse cara? É tipo a novela da Globo, né? No outro dia, no trabalho, em vez dos caras estar comentando a parada da novela, eles estão comentando lá o Chapolin e tal, a parada das pílulas de Nanicolina. Eita, Luzão, aí você sabe como é que é calculado esse negócio do Ibope? Sei não. Tu não disse que sabia, porra. Não disse que trabalhava no Ibope, mano. Pois sim, mano. Eu pensei que ele tava aqui no programa só por causa dessa parte agora. É. Na verdade, eu esqueci que eu sabia. Na verdade, o cálculo é feito desse jeito, né, cara? É escolhido, né, um número X de casas pra você ver o absurdo que é o Ibope do Chapolin na época. É escolhido um número X de casas e o pessoal, eles instalam nas televisões um aparelho chamado People Meter, né? O People Meter. Aí eles... Esse aparelhozinho é que vai calcular vai fazer o cálculo do Ibope. Mas isso há 10 anos atrás, há 72 mil anos atrás, né? Hoje eu acho que não é assim, não. Hoje é um pouco mais fácil por causa da TV digital e tudo mais. É um pouco mais fácil. Eu sei que uma vez eu já fui abordado na rua por um funcionário do Ibope. Nunca fui, cara. Eu já fui, ele faz uma pergunta assim: ah, qual horário que você trabalha, horário que você assiste televisão, com que frequência e tal. Aí ele lhe pergunta: e nesse horário aqui, qual é o programa que você tá assistindo? Você assiste direto, todo? Ele pergunta se você assiste parcialmente, se é você só deixa a televisão ligada e vai fazer outra parada. Fica tocando de canal de 2 em 2 minutos, né? Ele diz: qual é o seu programa favorito? O cara diz: o Chapolin e tal. Na época eu me lembro qual... na época eu lembro que eu passei perto, ouvi o filho, o neto falando, né? Cine Privé. Cine Privé. Perdão, O que é que isso tem a ver com a pauta, mano? E tem um agravante também, que nessa época aí, 1970 mais ou menos, 72, provavelmente não era como hoje, que cada casa tem 5 televisões, devia ser uma televisão por família, né? É, bicho, não era esse absurdo que é hoje não, cara, era... Televisão na época era coisa de luxo, né? Era... Coisa de Hilux, né? É, cara. Imagina o cara ter uma de 19, né? Na época. Mas se bem que Hilux tá igual areia, né? Tem todo canto. Ninguém tem paciência comigo. Quer dizer aí que 65% da população tava assistindo o Chapolin e o Chaves. 75%? 65%. Então, um absurdozão gigante, cara. Se você parar pra analisar, bom. Né? Tá bonzinho, tá bonzinho. Tá bonzinho. E nessa época aí que o Girafales tirou um peso na consciência dele, né? Porque 65%, ele é, agora o dinheiro vai entrar, eu me dei bem. E o gordo disse, ó, aí, deixar de ser médico foi uma grande empreitada. Gente. Ele voltou a falar com a família dele, né? A mulher dele voltou pra ele e tal. Pois é. Aí fora os programas do Chespirito, cara, Chaves, Chapolin, o Bolanios, também ele continuava escrevendo novelas, peças de teatro, filmes pro cinema, inclusive um dos filmes que ele escreveu com o mesmo elenco do Chapolin do Chaves, que foi o filme El Champlain. Mas não foi aquele Chapolin Marte, não? Não, esse daí foi uma parada assim, cara. Esse episódio do Chapolin Marte era pra ter sido funcionado como o Chapolin o filme, né? Só que a galera, não, mano, não vai dar certo, não. Bota isso aí como episódio especial mesmo. Aí Bota como um episódio duplo, né? É, ele escreveu esse El Chanfle, que era tipo baseado num time de futebol mexicano, né? Inclusive, o artista principal do time era o Kiko, né? Era não. Era. Putaria, mas é engraçado, cara, esse filme. Inclusive, esse filme tem completo no YouTube, viu? Quem quiser assistir, tem lá. Meu nome? El Chanfle. A gente vai botar o link aí embaixo. Tem o link aí embaixo. Aí. Primeira cena desse filme, o X-Pirito, ele é tipo o gandula, né, do time e tal. Porque tem que ter, mano. Um time sem gandula não vai pra frente. O cara era aquele cara que sempre ia comprar água ali pros jogadores e tal. Aí tem uma cena lá que esse bicho tá assim assistindo o jogo, né? Aí a televisão foca assim no técnico do time, né? Que é o Madruga. Aí esse bicho entra no meio do cara assim. Né? Que é esse maluco aí e tal. Não, eu acho que é o técnico do time ali. Esse bicho nada a ver. Aí o juiz, ele chega assim pra perto dele. Não, você tá na frente das câmeras e tal, vai mais pra lá. É quando o juiz vai voltando, ele derruba o cartão vermelho no chão, né? Aí o Chaves olha assim. Porque, enfim, já é uma deixa pra uma piada totalmente Chaves, né? Não tem como relacionar, né, cara? Os personagens com o nome do Chaves ali. O El Chanfle, que é o Chaves, né? Ele pega, assim, o cartão vermelho do chão. Ele vai até lá. Não, juiz, você esqueceu o cartão. Aí ele vai e expulsa o juiz do jogo. Putaria. Essa aí foi uma boa tática, viu? O Chapolin e o Chaves são um sucesso demais, né, cara? Você parar pra analisar assim, os episódios, cara, deles são. Tem um roteiro simples, cara, mas é geniais, cara. Não, eu não diria que os roteiros são tão simples, não. Eu acho que pra época que foi criado, o X-Pirito, ele, vamos dizer, ele definiu uma modalidade de humor, né? Porque, vamos dizer, não era aquele humor apelativo, era um humor mais inocente, era um humor que pegava situações corriqueiras, porque, vamos dizer, o México, ele é bem parecido com o Brasil, né? Uhum. A maioria da população é carente e tal, a negada vive na dificuldade de dinheiro, por isso que eu acho que eles fizeram tanto sucesso, porque, por exemplo, só fazendo um paralelo, você pegava um filme americano, por exemplo, que a família mora numa casa com cerca branca, né, aquele gramado e tal, e você vê aquilo dali e acha diferente, né? A minha realidade não é muito assim e tal, e você pega o Chaves, cara, eles moram numa vila, mano. O Seu Madruga é desempregado, cara, você sempre conhece um cara desempregado, né, e pois tal. Os pivetes não gostam de estudar, é uma porrada de vagabundos, é um gazeando aula, e tudo isso batendo com a sua realidade. Você sempre tem aquele amigo filha da puta, né, que tem mais dinheiro e fica se gabando, né? É, cara. Comprei aqui 4 boosters na fanzine, não sei o que e tal. Aí deu. Aí você foi comer, ó. É, putaria. Aí tu sabe, cara, que é isso mesmo, cara. Na época, o Chespirito chegou assim pros roteiristas dele e disse: tô fazendo aqui um seriado só massa, mano, baseado numa favela. Esse cara, vixe, velho. Não, mas vale dizer que na época que ele tava elaborando o Chaves, o formato de comédia Chapolin já tava consolidado, né? É, e o mais comédia de tudo, que por mais que ele se repita, né, cara, continua sendo engraçado, né? É uma coisa que isso aí é até engraçado, vamos dizer. Passei 20 anos da minha vida assistindo Chaves. Pra gravar esse cast, eu reassisti alguns episódios do Chaves. E, cara, você ainda ri, mano, das piadas. Não tem como não. Você sabendo que vai entrar aquela parada, mas não sei se é o lance do olhar, da interpretação dos artistas. Como o orçamento dos caras era tão baixo de um jeito, que a Televisa, cara, ela não deu nada, assim, pros caras pra construir cenários, cara. Era tudo no papelão e papel machê. Não, saía tudo tudo do bolso do próprio Chespirito, cara. A construção dos cenários e tudo mais. E é por isso que os cenários tudo é feito de isopor, né, ali. Eu achei que aquela ali era uma vila de verdade que tinha emprestado lá. É uma vila de verdade, né? E o pior que isso é verdade, sabia? Tu, o Theo tava discutindo até pouco tempo atrás. É engraçado, cara. Tem uns episódios no Chapolin que é putaria demais, cara. Tem uma do... aquele ali do Alma Negra, bicho. Porque o Chapolin, em teoria, ele é atemporal, né? Ele se passa em qualquer lugar do espaço-tempo do universo, né? É, tem um episódio ali do Japão, né? Também, né? É, tem episódio no Faroeste e tudo, é mó comédia. Que é o episódio do Faroeste, é o Racha Cuca, mano. Que é $5 ou um saquinho de alfafa, né? Agora, de Chapolin, o melhor episódio pra mim, sem medo de ser feliz, cara, são as participações do Super Sam, mano. Super Sam, que é uma sátira dos heróis, né, americano. O Super Sam é um contraponto, porque, vamos dizer, o Chapolin já é uma parada satirizada. E o Super Sam já é uma esculhambação total, mano. Porque ele anda de cartola, ele é uma caracterização do tio Sam, né? E ele anda com um saquinho de dinheiro, bicho. Se eu te disser que eu nunca assisti esse aí... É o louco, mano. Tu deve ter assistido, é porque tu tem aquele problema de memória, mano. Esse é um detalhe importante mesmo, mas... Cara, é espetacular, porque o Super Sam, ele fala com aquele sotaquezão meio americanizado, né? O oh yeah, né? No final das frases... Oh yeah. E tem a frase clássica dele, que é o Time's Money, né? Ninguém tem paciência comigo. É, só solta o detalhe que a criatividade de nome de vilões que o X-Espírito criava era impressionante. Porque a gente falou do Alma Negra, né? Do Racha Cuca. Tinha o Rasga Bucho, né? Tripa Seca. Tripa Seca, bicho. Tripa Seca é clássico demais. Tripa Seca realmente é clássico. E o vilão desse episódio aí do Super Sam é o Poucas Trancas, cara. É, mas é engraçado, cara, que eles dois estão presos, um amarrado em cada cadeira, né, bicho? Aí esse bicho bota o pezão assim na cadeira do Super Sam, hein? Não, mas vale dizer que o Chapolin vai empurrando, só que quem vai caindo é o Chapolin, né? Ninguém tem paciência comigo. O cara tem que falar dos apetrechos, mano, do Chapolin. As anteninhas de vídeo, é como é a parada lá, não sei não. Que estão detectando a presença do inimigo, né, e tá? É porque o Chapolin era fudido, mas não era nem tanto, né? Ele contava com o aparato dele, né, e tal. Tinha a parada da marreta biônica, né, cara? É, tu sabe que eu tinha uma marreta biônica, né? Essa bicha aí sempre foi caceteira. E era um brinquedinho clássico, né, cara? Que você tacava o olho, vixe, a marreta do Chapolin, olha. Carnaval é só o que tem, né? A negada tacando a bichinha, ficando pim, pim, pim na cabeça dos outros. É, e o mais engraçado é, cara, a atuação desses bichos, né? Porque aquela marreta era toda de plástico. Aí quando o Chapolin tacava ali nos peitos da negada, o cara dava um pulão pulado, assim. Fora a sonoplastia, que era espetacular, né? Que fazia um tum, porrada zona seca, né? Não, mas a do Chapolin ali era de madeira, mano. Madeira? Era, mano. Ó, doido, mano. Era de aço, mano. E tinha as pílulas de nanicolina, né? Tu sabe que eu vi em alguma fonte aí que na origem do Chapolin foi graças a essas pílulas de nanicolina, né? É por quê? Porque eu ouvi aí, não sei se é uma dessas especulações do textos perdidos aí do X-Espírito, que a origem do Chapolin foi um cientista que inventou a parada das pílulas de nanicolina e recrutou várias pessoas pra ver quem é que ia receber essas pílulas pra se tornar um herói. Que isso? E o único pré-requisito que o cara tinha era que a pessoa fosse corajosa. Só que vamos dizer, tinham caras mais corajosos, né, lá e tal, não sei o que, só que na visão do cara, a coragem estava em você sentir medo e conseguir vencer vencer esse medo. Que é a cara do Chapolin, né? Mas aquela frase clássica dele, de dizer, mamãe, e pular uma janela, né? É. Esse mamãe aí eu carrego até hoje comigo, ó, mano. Quando tu acorda de manhã, né? Pra pedir um café pra tua mãe, aí é... Não, é em outros momentos. É, porque o cara foi dizer que é quando tu tá cagando, é putaria, mano. Os caras não vão querer saber disso, né? E agora, outro aparato tecnológico do Chapolin que muita pouca gente lembra é daquela corneta paralisadora, né? Ixi, é mesmo. É, quase esquece. Dá um apito, aí o cara fica paralisado e com dois apitos a pessoa volta ao normal, né? E essa bicha é porque o cara pensa que o Chapolin é manso, né? Mas se você for botar todos os equipamentos que esse bicho tem, cara, dá pro cara fazer muita coisa. O cara é quase um cavaleiro de Libra, né? Ninguém tem paciência comigo. Agora o Chapolin, cara, tem aqueles episódios de terror, que tem umas cenas, cara, que deixa o cara aterrorizado mesmo, cara. Esse eu vou confessar que teve uma cena de um desses episódios, meu amigo, eu fiquei com medo, cara. É doido, cara, isso na época eu... criança, cara, tinha um episódio lá do Chapolin, que era o da Casa Mal Assombrada, cara. Ixi, mas aqui tinha uns duendezinhos, é? Esse duende é outro. Os duendes eram os leprechauns, né? Uma parada dessa. Ai, esses duendes aí eram sinistros, esses bichos aí. Os duendes eram sinistros também, cara. Esse da Casa Mal Assombrada, cara, é um que aparece um fantasma com um pano na cara, branco. Puta que caralho. Se eu me lembrei agora, chega a ficar arrupiado. Pesado, eu sei. Mas se esse pivete deve dar medo demais, mano. Agora, tu sabe outra parada que eu fiquei morrendo de medo, bicho? Foi naquele episódio da cabana, que eles entram na caverna. Não, que é do Yeti. Que é o seu Madruga vestido de abominável Homem das Neves, mano. Eu também. Porque o cara fica morrendo de medo e os caras estão lá na cabana e o cara só fica ouvindo os gemidos, né, do Madruga. Tinha aquelas cenas em que o cara tava, o Chapolin tava parado em frente à câmera, olhando assim com o olhão e tal. Aí o cara aparecia na janela, mano. O cara dava logo aquele arrupiado na espinha, mano, que o cara... Ah, merda. O monstro passava pela janela e desaparecia, o Chapolin se virava. Aí não via nada, né? O cara, puta merda. Ninguém tem paciência comigo. Outro episódio clássico é o negócio dos aerolitos, né? O dos aerolitos só perde pro da tinta invisível, que apareceu em vários. Tem também um dos gêmeos, né, cara? Que é o Kiko. Eu me lembro vagamente. Agora eu me lembro do ventriloquismo. Rolava essa parada aí nos roteiros de piadas internas, né, cara? Que o ventriloquista nesse episódio é o professor Girafales, né? Sim. E esse bicho, na vida real, ele foi mesmo ventriloquista, cara. Agora o Chaves é um dos que tem uns roteiros que, na minha opinião, são os mais geniais, cara, do X-Espírito. O Chaves, pra mim, é o salva-ficha do Silvio Santos. Tá bom. É mesmo. Não, pior que é verdade, cara. Ele já salvou o Silvio em várias situações, cara. Inclusive, se você tá ouvindo esse cast aqui na data do lançamento dele, o Chaves está novamente salvando o SBT. Eles estão passando agora episódios que nunca passaram antes. Episódios inéditos, cara. Olha aí. Pior pra que você... eu tô perdendo, mano. Aí. Pra você que vem assistindo Chaves há 25 anos e pensou que já tinha visto tudo, né? Meu irmão, mano, mas tu já imaginou nisso, cara? O cara passa 25 anos da vida dele assistindo Chaves repetir direto, bicho. É uma vida feliz, né? Diga-se de passagem. E o cara rindo, cara, aí de repente o SBT chega aí. Episódios inéditos do Chaves! O cara fica louco, cara. Mano. Mas 25 anos do Chaves salvando o SBT, né? O Silvio garantiu a aposentadoria dele agora. Né, cara? Mas o Chaves é um dos que tem os roteiros mais bem bolados, ó, cara, é que, né, doido, foi de lá que saiu várias frases clássicas, bicho, é. Clássicas demais, inclusive algumas frases, assim, algumas expressões, elas viraram, se eu não me engano, em Porto Rico, expressões da própria população, da própria cultura porto-riquenha. Que isso? O negócio da lombriga reumática, né, virou... Lombriga reumática. O tripa seca, né? Mas é remar. Tripa seca. Tinha também o tripa escorrida, né? Mas o Chaves também gerou muito apelido sacana também, ó. É, mas o Bochechas de Bulldog velho. Eu tinha também um dos que eu até usei na real ali, que é o quilômetro parado, né? Ali. Se você morou na América Latina e não conhece o Chaves, é triste. Você não morou na América Latina, né? É, cara. Tá morando em outro planeta aí. Seu Madruga, o Seu Madruga, que no original é o Dom Ramon, né? Dom Ramon Valdez. Porque o Chaves tem essa parada dos filmes do Jack Chan, né? Os caras aproveitam os nomes deles reais pra dar nome, dar vida aos personagens, né? Agora, o que eu acho massa mesmo no Chaves é isso, cara. Porque você identifica bastante a sua infância, né? Com a infância ali do Chaves, cara. Ao ponto de você abstrair que aqueles caras ali tem por baixo seus 30 e cacetada e fantasiar que são realmente crianças, né? Como é que pode, né, cara? O cara com 40 e tantos anos, né? Tem um 8 ali, é o cara, beleza, né? Eu vou denunciar que tem caras aqui no cast que chegaram nos 30 agora e não fazem metade das coisas que o X-Pirito fazia naquela época. Agora o Chaves, cara, ele tem muito dessa coisas mais sentimental, né, cara? Tem vários episódios que mexem com os sentimentos das pessoas, né, cara? Tem uma lição de moral. É, não, cara. Mano, tem a lição da violência, mano, porque o massa do Chaves era que a agressão física era liberado numa boa, né? Em criança, né? Pois é, porque lições hoje em dia de moral ali. Hoje em dia é politicamente incorreto você bater em crianças. Mas no Chaves, cara, é altamente normal, negada, né, mete a P ali nos meninos e tal, as crianças. Todo episódio do Chaves tem um menino chorando, mano. Pelo menos um. Todo episódio do Chaves, ele está chorando, né? Geralmente é o Kiko, eu acho que o Kiko chora mais, o Kiko. Não, mas toda vida ele leva um cascudinho de brinde, aí isso aí. É um bilis. Mas daí é o Chaves. Mas Kiko, como é o choro do Kiko, hein? Que parece uma lambreta sem gasolina. Ixi, mas o negócio de lambreta, me lembrei foi do episódio da ambulância. Aí, ó. Esse episódio da ambulância aí é putaria demais, né? Esse daí entra nos episódios dramáticos, né? É, cara, que tem uma cena lá que eles vão brincar, vão brincar de atropelamento. É, mano. Eles pegam o Chaves fica deitado ali no meio do pátio. Aí bota na verdade é o Kiko, é o Kiko. É o Kiko, não é o Chaves, né? É engraçado, é quando o Kiko vai fazer a ambulância, né, bicho? Esse bicho. Ah! Cheio de cabeça. É na ambulância, besta! Aí tem. Nesse episódio tem aquela cena clássica, né, mano, dele, do Kiko chorando ali, aí o Seu Madruga chega e diz, né, o que foi que aconteceu, Kiko? Por que você tá chorando? Aí você diz, o Chaves foi atropelado e tal, só o Seu Madruga assim, bicho, o Chaves foi atropelado. Aí todo mundo chega, né, não, o Chaves foi atropelado, a gente precisa do dinheiro ali pro enterro. Aí ele, com o chapéu dele, né, começa a recolher o dinheiro da galera ali, aí lá vem o Chaves andando, ó, normal. Todo episódio usando enxame, cara, é aquele da tourada, mano, que eles arranjam um touro mecânico. É tipo uma bicicleta, né, com um touro na ponta. É, cara, eu acho massa porque tem uma cena que eles botam só a cabeça do touro assim na esquina. A dona Florinda vem entrando na vila e dá uma sacada e vê só o touro assim, olhando pra ela. Ela dá aquela desmaiada, zona do mal, é muito massa. Aquela desmaiada que a pessoa cai pra trás e corta a cena e pá, ela no chão, né? Agora uma coisa clássica também no Chaves, cara, é aquelas compradas fiado que o Seu Madruga faz, né, no nome da dona Florinda. É. E isso é coisa, cara, da vida real que você só encontra no Chaves, né? O Madruga, ele se tornou um personagem conhecido por causa disso, né, cara? Ele é facilmente identificado como uma pessoa comum, né? É porque todo mundo, mano, tem algum amigo ou parente que é o malandrão, mano. Que é aquele cara que não trabalha, ninguém sabe como ele se sustenta, né, e tal. O cara é o maior pilantra e tudo, mas o cara gosta dele, mano. O maior caso aqui pra gente é o Isaías, né? É mesmo. E o Isaías vivia dando calote na negada, era o maior trambiqueiro e tal, mas no final das contas, mano, todo mundo relevava, né, perdoava os 15 meses de aluguel dele. Eita, e a galera dizia, cara, que o Ramon Valdez, ele, na real... Não pagava o aluguel, né, na real também. Ele se vestia igualzinho ao Seu Madruga na vida real mesmo. Ele, apesar dele ser rico, né, em ser um ator mega consagrado... Ele poder se eleger presidente do México, né, mas deixar pra lá. Aí o cara era mega simples, né, cara? Ele não ligava muito pra esse negócio de coisa material, né? A vingança nunca é plena, matar homem aí veneno. A verdade é do trabalho ali, né? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Ixi, cara, mas agora... Essa daí é uma perpétua. Cara, essa daí é clássica demais, que é uma verdade muito grande. Forevermente, né, isso aí. Ninguém tem paciência comigo. E o que marcou também muito assim no Chaves são assim, pelo menos do meu ponto de vista, todo personagem, cara, ele tem uma frase marcante, né? Ele tem frases marcantes. Os personagens criaram frases marcantes que caracterizam... acabaram por caracterizar aquele personagem. Que é os famosos bordões, né? Que o X-Pirito teve a grande sacada de cada um ter o seu e tal. É, eu acho que alguns deles eram criações dos próprios personagens, né? Dos próprios atores que... É, eu acredito que sim. É porque também, cara, o X-Pirito não... Eu acho que não tinha como o cara criar aquilo tudo, não, cara. Mas aí que tá. Se ele consegue criar tudo da série sair da cabeça dele, o cara é um monstro, mano. Não, é verdade. Se ele tivesse criado todos aqueles bordões ali do Madruga, da Chiquinha. Agora, outros episódios também que eu acho engraçado, que era aqueles da carta do Chaves, cara. Toda vida que ele vai ler uma carta. O bicho lendo tudo errado, cara. Que isso aí é uma sátira à qualidade do ensino público, né? É por isso que tudo no Chaves o cara se identifica, cara. Os episódios que eles têm, assim, já na escola, mas também são muito engraçados aqueles episódios. Como o Godines, né, e tudo. É. O personagem caladão lá do final. É o Godines, que eu sempre considerei como sendo um personagem meio bugado, né? É o bicho é comédia. Ele sempre tem a resposta na ponta da língua, né? O Godines, mano, ele é bugado porque ele é o cara que tu olha assim, mano, não dou nada pelo Godines e tal, bicho. Todo mó paiazão, mas ele tem uma tirada muito bem sacada, mano. Quem nunca pensou em fazer um vestibular tirando cara ou coroa, né? Eita, Maria. Isso aí é comédia, viu? Putaria. Não tem aquele bichinho ali, né? Como é o nome? Pra marcar ali? É. Gabarito. Gabaritozinho? Eu escrevi Theo Luz, olha ali. Olha aí, putaria. Foi não, mano. Foi, mas ficou massa. E aí o pessoal já sabe o grau de instrução do Theolus. Ninguém, né, tem paciência comigo. Tem umas cenas, cara, no Chaves que faz o cara ficar com nó na garganta, bicho. É, mas aquela de que quando ele é acusado de ser o ladrão, ter roubado pertences de cada morador da vila, né? Vixe Maria, esse daí, cara. Assim, no meio do pátio, aí todos chamam um por um, né? Ladão. Ei, mas tu sabe que quando a gente jogava Magic e descobri que o cara tava comprando de duas cartas no turno, rolava isso aí, né? Todo mundo ficava gritando que o cara era ladrão e tal, uma putaria. Cara, é triste, cara, essa cena, porque... Quase que fiquei entra em depressão depois. Cara, o cara ficou vontade de chorar, cara. E a música, né, cara? A música triste do Chaves é foda, mano. É, cara. Você já fica todo meio pra baixo ali e tal. Tem aquela cena também que eles tudinho vão pra Acapulco e todo mundo alegre e tal, não sei o quê. Aí o Chaves lá no meio, sozinho, né? É. Aí começa a tocar aquela... Porra, essa daí é pra chorar. É, cara, no dia que eu assisti esse da Acapulco, cara, eu chorei dessa cena, cara. Então, quando terminou as aulas lá no Matera Mables, que a galera se espalhou, vocês não tocaram não essa musiquinha aí? Eu fiquei assim, ah, mas por que ninguém leva o Chaves? Aí sempre é o seu barriga, né, que vem pra... Quebrar o galho, né? Quebrar o galho de quem quebra a cara dele todo dia, né? É, cara. É porque esse aí que é o legal do Chaves, né? Que ele mostra que no fundo as pessoas têm um bom coração, né? As pessoas boas devem amar seus inimigos. E as frases? Quais são as frases que você lembra assim? Ah, na verdade não tenho nem que lembrar, né? Porque tá não, não, mas o cara de frases, o cara não pode fechar a noite sem dizer que eu não fiz isso porque eu quero evitar a fadiga. Se o Jaiminho aí, macho. É, mas eu ouvi Rui Moro se o Jaiminho é rosca, viu? Quem, velho? O que foi que foi que ata? Ele tá com aquele jeito dele ali, mano. Ô, doido, mano. O cara tem um bigode, mano. Ai, tô cansado. É porque ele parecia o Charles Bronson, mano. É porque o cara andava de bicicleta, mano. Tu é todo sedentáriozão e tal. É, qual foi a última vez que tu andou de bicicleta aí? Andar de bicicleta faz bem 100 anos. Agora vale também ressaltar, cara, o trabalho da equipe de dublagem, cara, que dublou o Chaves e o Chapolin. Cara, eu acho que esse é a melhor equipe de dublagem que existe, cara. Só não é melhor do que a do Yu Yu Hakusho, porque enfim, os caras do Yu Hakusho dublaram o japonês, né? É, tem certos episódios que eles tiveram que mudar o roteiro, né, inclusive. É, tem episódio lá da escola que eles estão contando a história do México. Aí a equipe de dublagem adaptou todinha esse episódio pra história do Brasil, né? Que enfim, naquela época o pessoal subestimava as crianças, né? Dizia, ah, ninguém quer saber nada do México não e tal. Ninguém tem paciência comigo. O Chaves e o Chapolin também é alvo de vários boatos também, né? É, como todo grande sucesso, né? Quando rola muito dinheiro, surgem os boatos. Tinha uma parada lá, mano, que tinha uma equipe de sósias, né, desse bicho que fazia shows pelo México, levar a turma dele pra fazer show, ele contratava esses sósias, né? Aí teve um dia, bicho, que aconteceu um acidente de avião, aí todo mundo que tava no avião morreu, né? Inclusive a equipe do Chespirito. Aí a galera, vixe, meu irmão, a turma do Chaves todinha morreu, sendo que era o sósia, mano, desse bicho aí. Isso tudo aí foi um jornalista filha da puta que começou com esse boato e tal. Que eu me lembro como o Chaves já... Quando eu assisti o Chaves já tinha terminado, né? Era coisa do meu pai ter assistido o Chaves e tal. Aí eu me lembro que eu perguntava pra minha mãe, não, e onde é que estão esses caras e tal? Por que eles não aparecem no Gugu, não sei o quê? Minha mãe, não, todo mundo morreu aí no acidente de avião e tal. Cara, porra, mano, como é que a negada morre, não sei o quê? O cara, não, o Madruga morreu, não acredito, né? Alguns dos personagens já morreram, né, desse seriado. Sim, cara, o Ramon Valdez morreu em 88. Infelizmente, né, cara, porque o cara era genial demais. Tem esse boato de que a equipe do Chespirito saiu por causa de brigas, né? Inclusive o Madruga teve um tempo que ele saiu do programa e o pessoal disse que o Roberto tinha brigado com ele, mas não tinha nada a ver. Ouvi outra história. Não tinha nada a ver, na verdade o Madruga saiu porque que ele tava com problema no pulmão e tal. Eu ouvi dizer que foi negócio de gaiado. Teve uma parada com a Chiquinha, né, cara? Uma briga com a Chiquinha aí. Que a Chiquinha, ela fazia shows com a personagem dela pelo México, né? Inclusive, ela tem um circo, né? Um show, o circo da Chiquinha. Mas na verdade, tu sabe que isso aí vai gerar briga com todo mundo. Porque eu acho que é assim: todos os personagens do Chaves têm o circo dele próprio. É. Tem o circo do Chaves, da Chiquinha, do Kiko. O professor Girafales tem um circo do professor Girafales, só que a diferença deve ser uma parada dessa. O circo do professor Girafales deve dar tipo 50% do que ele ganha pro Bolões, né? Aí tá beleza. Agora, tipo, o Kiko e a Chiquinha, eles vamos dizer, faziam relativamente um sucesso razoável e devem ter querido, devem ter dito, ah, X-Spirit, te vira, o personagem é meu, não vou te pagar porra nenhuma. Não, o Kiko, o personagem é do Vilagrã mesmo. Inclusive, o personagem é registrado no nome dele, do Vilagrã, o Kiko. Mas né? Eu acho que deve ter alguma parada, porque esse bicho teve que ir pra Colômbia, mano, pra poder... É mesmo? Bicho. Gravar o programa dele, cara. Ele saiu do programa e foi pra Colômbia porque proibiram ele de interpretar o Kiko no México inteiro, bicho. Aí a história do Seu Madruga que eu ouvi foi uma coisa dessa. Ele já tava meio doente e tal. Ele, por algum motivo, ele era muito amigo do Vilagrã, esses caras eram brother mesmo. Parece que um dava carona pro outro, de volta pra casa, uma parada dessa. Aí tu sabe que no México a carona de volta do trabalho é uma coisa sagrada, né? Aí, em virtude disso, ele também saiu do programa, que é um outro mérito da Turma do Chaves, porque eu garanto que vocês aí que estão gravando nunca perceberam que durante o período de exibição do Chaves, o Kiko e o Seu Madruga passaram 5 anos aí longe da série. É, cara. Vocês se lembram daqueles episódios do restaurante da Dona Florinda? Sim, aqueles ali eu me lembro. E esses episódios, eles foram gravados justamente nessa época que tinha saído o Seu Madruga e o Kiko. Inclusive, o próprio Jaiminho e a Dona Neves entraram no programa pra suprir a falta do Kiko e do Seu Madruga. O Jaiminho é direto nesse capítulo aí mesmo. O Jaiminho e a Dona Neves pela própria Chiquinha, né? Interpretada. A bruxa do 71 também, né? O Seu Madruga, ele teve um tempo que ele voltou. Ele chegou a gravar um programa junto com o Kiko, né, também? É, o Aki Kiko, né? O seriado só do Kiko ali. Só que eu acho que o povo deve ter clamado pra ele voltar a ser o Madruga, né, mano? Não, mas ele interpretava o Madruga também nesse do Kiko. Aí era um absurdo do caramba, né? O Madruga, ele, depois de alguns anos, ele saiu de vez, né? Até disse, ah, tudo bem, o Kiko saiu, mas a estrela aqui é o Madruga, né? É, enquanto Madruga tiver, dá pra gente fazer tranquilo, né? É, aí quando o Madruga saiu, aí todo mundo, vixe, meu irmão, agora fudeu de vez, né? A casa vai cair, né? Agora... Eu financiei um carro, mano, e agora? Agora fudeu, mano. Ah, o Madruga, infelizmente, deixou a galera, né, véio, em 88. E a fonte secou, né? Morreu de câncer de pulmão, cara, que ele fumava pra cacete também. Não, eu li que o Madruga morreu, mas de ataque cardíaco. Ele morreu, que morreu de câncer de pulmão. O X-Spirito disse que ele só parou de gravar porque ele se achava velho demais pra fazer o Chaves. Os caras tudo com buchão lá. Pra quem quiser saber, é só procurar no YouTube a Turma do Chaves, né? Ah, o pessoal disse que o time se desfalcou mais com a morte do Madruga, cara. A bruxa do 71 e o Jaiminho, eles morreram também em 94. Eu digo que sem o Madruga realmente é... É, sem o Madruga... 80% foi embora. Mas depois disso, o que importa é que o X-Spirito pegou a Dona Florinda, né? Os caras se casaram e tal. Sendo que o Kiko afirmou, cara, que eles dois, a Dona Florinda e o Kiko, eles eram amantes. Puta que pariu. Na época do programa, olha esses dois... E aí tu já entendeu porque é que esse bicho saiu fugido pra Colômbia, né? Vocês sabiam que Tangamandapio existe de verdade? Eu não sei, eu sabia, nem sabia, mano. Tangamandapio, não sei nem o que é isso. A cidade do Jaiminho, bicho. Vixe, é mesmo. Ah, é que ele fala, né? Lá não sei o que, de Tangamandapio, não sei o que. Né? E se eu te disser que nas férias de 2002, não, mas foi 97 ou foi 98, senhor Pinóquio foi passar as férias lá. Hasta la vista, baby.